Band de David Eugene Edwards e o acompanhamento da Sky High Band para Dead Sioux. Não bem agenda de nomes novos, mas de qualquer modo novidade nas soltas fase rank da dupla hora de quarta-feira, António Sérgio na Rádio Comercial. James Yorkston, Steady As She Goes e Summer Song. Your sister's always trouble. Your sister, she just was not shy at all. The story she told me of her foreign holidays, designed to raise the stakes, put color in my cheeks and show you she could have anything she wanted. And Lord, was I sorely tempted. She's laughing as I cannot look her in the eye. And now she's taking hold my hand, steady as she goes. And what is the matter with a raw sound in my mouth? And everything is a sin. Everything is dangerous, it seems. And I'm cussing out the thoughts and coughing out the blood. One day into the weekend, I am thirsty beyond my dream. I took a little drink for summer, it is a drinking season. And we took a long, long walk for what else here could we do? That involved the two of us for an hour or so. Disappearing, that involved the two of us a long, long way from little old you. And I let your mind get too far away, but nothing much occurred, steady as she blows. And you quit in my ear like a kiss or a song. It's a nightmare for which I will not be. And the couple behind the pier, you'll remember fine as being us, my dear. We made the front page news for a moment, tickled local ears. I kept my head, I swam ashore. The blame was solely mine for you. Even though I saved her skin, I rode back out and I bought her in. And you cursed me under and over your breath, but her eyes were as good as mine, steady as you go. And watch her sorrow turns its head away. How dare we have once? How dare we want? For the love of the quiet, keep our heads down. This is a conversation for another time. Para as soltas das horas de António Sérgio Noite, dentro do Rádio Comercial, edição de quarta-feira, 1-3, James Yorkston. Este ou esta Summer Song, há pouco Steady As She Goes. Anos 90, a década onde houve espaço para tudo. Dos Wonderbra glamourosos às camisas de flanela já coçadas. E por isso, a Rádio Comercial apresenta o Pote dos Tops. Pote dos Tops. Todos os fins de semana, Wanda Miranda relembra-lhe as músicas que marcaram os 90. E que marcaram também a sua vida. Sábado à 1 da tarde, com repetição no domingo à mesma hora. Pote dos Tops. Pote dos Tops. Com a garantia Rádio Comercial. 2027. O planeta vive tempos de anarquia. E a raça humana está prestes a extinguir-se. Since women stop being able to have babies, what's left to hope for? O futuro é uma coisa do passado. Why do you think we can't make babies anymore? It doesn't matter. It's all over in 50 years. A Rádio Comercial apresenta Os Filhos do Homem, com Clive Owen e Julianne Moore. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. I suppose that's the price you pay. Well, no, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Well, quick, let's leave before the lights come on. Cause then you don't have to see. Cause then you don't have to see what you. Best music I've heard. Leave Before the Lights Come On, os Arctic Monkeys, My Soldier's Cashmere, She's Made of Chalk. Long road through a deep ravine is leading out into up, and more white than a holy saint's, but not quite immune to this black malaise. Wrap the smile off the midday sky, got me thinking, you wanna know why? It's all there, it's right outside. Come on, kick the door and go face the light. Go, let's go out tonight. You don't need to be frightened. Don't say it isn't right. Move on, jump in, fall out. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca animar. Toca animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Alenquer, a Ruda dos Vinhos e a Zambuja 99.8. Venha planear connosco a sua reforma. No BPI, ajudamo-lo a encontrar a melhor solução para o seu caso. É tão fácil pintar. A TVI apresenta Doce Fugitiva. Quando de repente a vida dá uma cambalhota, o chocolate pode ser a melhor receita para sorrir, cantar e viver. Não perca todos os dias Doce Fugitiva, a nova estrelinha da TVI. Rádio Comercial, escassos 12, até menos minutos para as duas, mais daqui a pouco. A viagem downtown hoje vai entrar ligeiramente atrasada. Espaço aqui ou tempo para os Sparklers, Shade and Honey. Chains, I could ride you through the fields by your horas de António Sérgio, noite de quarta-feira até às 3, antenas da Rádio Comercial. Cumpre-se aqui a primeira das rubricas fixas, a viagem downtown, nesta semana apoiada, ou as viagens apoiadas no álbum Sun dos Silent Poets. We'll be right back. car I see. Then you maintain the static. Seal will keep the shuttles. Our husbands and wives. Must covering fire from there. Church dominated state. A única a ouvir este anúncio, poderias calmamente esperar pelo dia 27 e subscrever a Besop, uma aplicação que paga 6% a 3 meses e que depois mantém o dinheiro a render. O problema, e há sempre um problema, Rosa, é que não és a única a sintonizar esta rádio e a Besop é uma oportunidade limitada aos primeiros a chegar. Pensa nisso, mas rápido. Besop, 6% a 3 meses é só o começo. Quem sabe, sabe. E os primeiros a chegar... This is Lenny Kravitz, and you're listening to the Rock Radio Station. As Horas, António Sérgio. Terça a sábado, 1-3. Rádio Comercial. Da segunda hora, debaixo da língua. E esta semana, concertos do álbum dos Current 93, Black Ships 8, The Sky. To die and lay this body down, and as my trembling spirits fly into a world unknown, a land of deeper shade, unpierced by human thought, the dreary region of the dead, where all things are forgot. Soon as from earth I go, what will become of me? Eternal happiness, or woe must then my fortune be? waked by the trumpet's sound. I from my grave shall rise and see the judge with glory crowned, and see the flaming skies. Ships Ate the Sky, os excertos para as inserções de Baixa Língua na abertura da segunda das 2 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Esta semana com a última edição dos Current 93. And judgment and all that stuff that rests in the land of Jack and Jill.

are yellow. Submarine. We are living a yellow submarine. A yellow submarine. Yellow submarine. We are Soltas, segunda das duas horas do António Sérgio na Rádio Comercial, o álbum comemorativo dos 40 anos de Revolver, dos Beatles, Revolver Reloaded, aqui com a versão muito especial de Yellow Submarine para Chris Zachman, Pearl Jam. São em duplo CD das produções Tuckers and Crimson. Dark, the bell, and they're all free.

sempre do último ano de R&C, neste caso o Crystal Ball, que de repente saltou e se tornou bem mais popular do que o single original Is It Any Wonder, o Skin, no último álbum Soltas, da meia hora final da dupla de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial até às 13, edição de quinta-feira. Colher de tratamento, blues, country, mais lá para a frente, daqui a uns 10, 12 minutos. Músicos portugueses, pop, rock e etc. Por uma causa, a cause, a AMI. All bring back the sun. A sua reforma. No BPI, ajudamo-lo a encontrar a melhor solução para o seu caso. Rápida recordação: os Boy Hit Car. Antes da colher de tratamento que encerra a nossa emissão de hoje, a dupla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, quinta-feira. Boy Hits Car. I said, watch the sun, fuck the ocean, crying. Ah! Antes da colher de tratamento, são os finais da dupla hora de António Sérgio na comercial Boy Hits Car. Thank you. desejo nas horas. Rádio Comercial. De tratamento, umas vezes de blues, outras vezes de country, outras vezes tem-se misturado country e blues, às vezes até já o oh my god, a gente já não sabe. Esta semana, o Sandy Williams e uma velha lição dos anos 70 de cruzamento de country e blues e whatever. I can't walk the streets now, can't contemplate my mind. But some no good. nothing but your brains out, baby. Make it lose your escolher de Country Blues a fechar mais uma dupla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Até amanhã.